Sims. Ah, você está na Sims Olar, tudo bem? Sigo com uma gripe, mas já estou sarando e este próximo bloco está demais, hein? Vai ter Luscious, a Tover Stark, e pra, a música da Tover Stark é uma surpresa, viu? E a gente ainda vai começar com a música fantástica, Help Me Lose My Mind, do Disclosure, com os vocais da Hannah Reid, do London Grammar. Ela que tem uma voz linda. Fica por aí que tem muita coisa boa nesse bloco. Até já. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sense. Talk to me and watch me crumble. You will see me come undone. Faithfully I will look over. There I'll find what you've become. arroba Siga Sens. Vocal magnífico da Tover Stark com Eagle. Eagle que é de 2000. Eu continuo gripado, viu, pessoal? Eagle que é de 2015. É a Tover Stark. A Tover Stark que é de. É da Suécia. Como a Suécia tem música boa, né? Isso então foi. Sou da Tover Stark com Eagle. É. Essas duas músicas, a anterior, a Lucius com Turn It Around. Lucius que é de Nova York. E a música Turn It Around que é de 2013. As duas trazem vocais com bastante efeitos, né? Bastante reverberação, bastante eco. É bem legal, né? Trabalho de produção bacana. E, claro, né? Tem assim, uma leve correçãozinha, uma hora ou outra. Acho que mais na Luxus, mas na Tover Stark, por exemplo, não noto muito. Mas eu também não sou lá muito... detalhista, eu sei que eu gosto das duas. E antes, a primeira lá do começo do bloco, Disclosure, Help Me Lose My Mind. O Disclosure, que é a dupla de produtores de... Acho que é o Disclosure. De onde é o Disclosure mesmo? Vamos ver. O Disclosure, eu sei que eles são ingleses, mas da onde? Vamos ver. É um do inglês. É, mas não tem aqui... Ah, Highgate, na Inglaterra. É. Não sei, nunca fui, não sei onde fica. Eu não sei. É, então vamos lá. Disclosure com Help Me Lose My Mind, que tem os vocais da vocalista do London Grammar, a Hannah Reid. Magníficos os vocais, né? Muito bons. Os vocais das três músicas são bons. E www.sainscast.org ou www.sainscast.org. A gripe vai me fazendo ficar bobo. www.sainscast.org/contato/chat para você participar. E www.sainscast.org/on-demand é onde vai estar esse blog daqui a pouquinho para você baixar. Tá com gripe, mas sai. Então, eu fico por aqui, Max Tab. Eu fica por aqui. Até já.